rindo em questão de minutos. Me apaixono, depois pula fora e não assumo. Sem contar depois, vem o vendaval. Acaba com minha alegria, perde o meu astral. Então é por isso que eu vou beber. Desconto na cachaça pra solidão não vencer. Yeah, yeah. Amor, você deixou o início e o nosso fim. Sonhos e pensamentos guardados em mim. Amor, você se foi pra nunca mais voltar. Você deixou lamentos e agora tanto faz. Mas se você viesse toda feliz pra mim, te juro nem pensava, eu te agarrava assim. É uma grande ilusão, não é tão fácil assim. Tem que durar pra sempre como início sem o fim. Juntos nós dois. Site oficial do Arrocha. Um amor verdadeiro não existe mais. São apenas casos que ficam pra trás. No que estou fazendo em questão de minutos. Me apaixono, depois pula fora e não assumo. Sem contar depois, vem o vendaval. Acaba com minha alegria, perde o meu astral. Então é por isso que eu vou beber. Desconto na cachaça pra solidão. Yeah, yeah. Amor, você deixou o início e o nosso fim. Sonhos e pensamentos guardados em mim. Amor, você se foi pra nunca mais voltar. Você deixou lamentos e agora tanto faz. Mas se você viesse toda feliz pra mim, te juro nem pensava, eu te agarrava assim. É uma grande ilusão, não é tão fácil assim. Tem que sempre como início sem o fim. Juntos nós dois. Tecladista moral.